Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Através das ondas da Super Rádio Piratininga, nós queremos trazer os conteúdos da doutrina espírita falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, a vida futura e a beleza da ética e da moral, e também do futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médios, principalmente mulheres, e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica e a razão que toma conta do nosso mundo. A fé e a razão se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia e uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio das Casas Espírita Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Elbert Macau e o tema será Mortes Coletivas, na visão espírita, claro, né? Com certeza é um tema interessante que dá para a gente explorar bastante a vinda do Elbert aqui, que tem bastante experiência na nossa doutrina, muito conhecimento, já esteve aqui conosco outras vezes, né? Sempre com informações importantes para nós. Então, aquela curiosidade que você tem de saber algum aspecto dessas mortes coletivas que acontecem aqui, liga aqui para nós. 12-3941-9750, 12-3942-9750. Se quiser também pode participar das nossas redes sociais, WhatsApp aqui também, e como é transmitido pelo YouTube também você pode se comunicar conosco, fazendo suas perguntas, fazendo suas colocações, passando suas experiências também, se quiser. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte, você que está participando com a gente aqui, assistindo a gente aqui no Facebook Live, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado, aí vocês podem assistir ele a qualquer momento, e também é só baixar o nosso aplicativo do Vivência Espírita, lá no Android, e escutar as reprises desse programa, que é todas terças, quintas e sábados, às 8 horas da manhã. Então você perdeu o programa do domingo, a gente manda lá pro Zé Magalhães, ele edita lá nos Estados Unidos, que ele tá fazendo doutorado lá, e manda e sobe lá pro aplicativo da Rádio Vivência Espírita. Então, é só baixar aí, compartilhar. Então, quem já tá participando com a gente aqui no YouTube Live é o Paulo Guimarães, nosso ouvinte assíduo aí, o Paulo, que é lá do Rio, mas mora aqui em São José dos Campos, mandando bom dia. Desculpa, é o Paulo Quintanilha, eu confundindo aqui, o Paulo Guimarães com o Paulo Quintanilha, mas os dois já estão participando, ó, mandando bom dia aqui, um grande abraço fraterno a todos, um domingo abençoado e mais uma oportunidade de aprendizado. E agora o Paulo Quintanilha também mandando bom dia a todos, tema super interessante hoje. Então obrigado pelos comentários, deixa aqui perguntas para o Herbert, que a gente vai passando aqui para eles, repassando. Então participe, ligue para nós aqui no telefone que o Jorge comentou. ou deixa as mensagens também aqui no WhatsApp do grupo do Vivência Espírita. Se você não participa ainda do grupo do Vivência Espírita, você entra lá, vivenciaespirita.com.br/WhatsApp e participe, tem um formulário lá para preencher, que aí você recebe o link para entrar no grupo do WhatsApp. Então, deixando aqui o bom dia para Camila, pedindo para ela fazer a prece de abertura para gente. Bom dia a todos. Bom dia aos queridos ouvintes. Vamos convidando para fechar os olhos e entrar na mesma sintonia dos mentores aqui desta rádio. Agradecendo a oportunidade de estarmos presentes, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, nesta manhã gloriosa, abençoada por Jesus. Que os amigos, comunicadores, responsáveis pela propagação do Espiritismo, possam nos auxiliar, nos intuir, para que esse programa e esta semana flua com leveza, amor e paz. Que a bondade de Jesus esteja presente, aqui e sempre. Tema do dia. O tema do dia de hoje será o desencarne coletivo na visão espírita. E nós estamos aqui com o nosso grande companheiro Herbert Macau, que é engenheiro eletrônico formado pelo ITA, está já aposentado, né? Não? Está na atividade ainda, mas já tem tempo de aposentadoria. E ele trabalha do INPE e também é voluntário do Centro Espírita Dr. Ivan de Souza Lopes e é palestrante em todas as nossas casas aqui de São José dos Campos e de região. Bom dia, Herbert Macau. Bom dia, Rui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge Reis. É sempre uma honra, um prazer estar aqui nesse programa que é um marco do Espiritismo aí da nossa região, não é? Queria congratular-me com vocês por mais de 15 anos de programa. Parabéns aí a todos e é um prazer novamente estar aqui. Bom, Jorge, eu conheço o Herbert quando ele era calouro. Desde criança, ele conhece o Herbert desde criança. Era calouro no ITA. É. E ele foi aluno lá do CPOR, né? Do Bosco, do Capitão Bosco. Então a gente conhece o Herbert desde garotinho, quando ele veio de Três Rios, né? Ele veio de Três Rios, meio perdidão aqui em São José dos Campos. E ele hoje já está há quantos anos, Herbert? 40 anos. 40 velho. Anos? Então, naquela anos. Época ele tinha 30, então o Helder agora está com 70. E você que viu ele criança, está com quanto? Né? E hoje já é avô, né? Avô. E vou ter o segundo neto. Tem um neto de 10 anos, vai fazer 11, e agora vamos receber o segundo neto. Daquele que casou? Do meu filho, o Vitor, que mora em Belém. Está lá no Belém? É. Belém. Exatamente, em agosto. E nós fomos lá fazer a prece lá no casamento lá do Vitor, exatamente. Vitor, você foi o mestre de cerimônias. Ele é que gosta de cachorro. Também, exatamente. É. Outra coisa também que você falou interessante, o Herbert faz palestras também, né? E qualquer participação nas casas espíritas, ele pode ir também. Às vezes a gente tem um monte de gente que procura pra gente. Quem que pode fazer palestra? Quem que pode fazer preleção? Quem que pode fazer essas coisas, né? E o Herbert é uma das pessoas mais experientes que a gente tem aqui, que fala sobre ciência espírita, né? Também. Então, vai anotando aí que daqui a pouco, se vocês quiserem entrar em contato com o Herbert para poder convidá-lo para ir nas suas casas aqui, em Taubaté, Jacareí, todos esses lugares aí, a gente sempre recomenda as pessoas que têm bastante conhecimento para fazer isso, né? E só para dizer para você que ontem estive na Escola de Paz do Chefa, muito bacana. Amanhã estarei lá na colmeia, né? Fazendo a preleção. Quarta-feira eu vou lá na Casa da Prece, é lá do Hélio, né? Então a gente tem trabalho, tem muito trabalho. Eu tô falando assim, Rui, porque nós espíritos, a gente tem muito mania de grandeza, né? Tem que fazer. A gente acha assim que. Você tem. Alberto, não sei se você concorda comigo, mas. Parece que santo de casa não faz milagre. Desde a época de Jesus que já é assim desse jeito, né? Verdade. Às vezes a gente fica caçando gente no Brasil todinho para trazer a pessoa para fazer uma palestra, para fazer uma coisa, sendo que dentro de casa você está cheio de gente que talvez seja muito melhor para fazer. Não estou querendo desmerecer ninguém, não. Né? Não é isso. Mas tem gente aqui na nossa região, em São José dos Campos, especialista em um monte de área dentro da doutrina. E às vezes a gente fica buscando gente lá não sei aonde, porque tem nome, né? Não, o nome desse aí, se você não chamar as pessoas... Buscar os palestrantes global aí. Os globais, é. E buscar para fazer certas coisas. Uhum. Não, a gente não pode falar global agora, porque senão dá a entender que a gente está falando da palestra próxima que vai ter do rapaz aqui. Não tem nada a ver, mas global, quando está querendo dizer, a gente... Parece que a gente só fica de olho em gente super importante. Do Divino Mestre, que vai ter aniversário do Divino Mestre também, que a gente convida também para participar, né? E vem o... Como é que é o nome dele? André Trigueiro fazer, né? É muito boa a palestra. Como ele tem um programa... Como ele tem um programa na Globo, a gente falou global, dá a entender... Não, tem nada a ver com isso. Que já veio aqui no programa também. Não, no programa não. Em São José. Ele esteve aqui em São José fazendo palestra lá na... Na obra social Célio Lemos, que nós acompanhamos. Né? Agora, não é isso que a gente está falando. A gente está falando no geral e nós estamos chamando a atenção é para os nossos. Né? É que a gente acaba achando que só os que estão com o nome aí no top no Brasil que faz. Aí você acaba descarregando tudo no mesmo lugar. Tudo quanto é congresso que a gente vai agora, quando a gente olha para cima, só os mesmos nomes, assim. E cheio de gente aí que sabe falar, que tem bastante conhecimento, com profundidade, e você não vê. E falando a mesma coisa. Exatamente. É porque as obras básicas, né, são básicas. Então, em qualquer lugar que você for falar sobre as obras, sobre a doutrina espírita, tem que falar das obras básicas. E ela é comum. Inclusive, o Roberto Vargas, que nós estávamos conversando aqui, um dia nós estivemos no programa dele, ele está dizendo... Ó, eu adoro a doutrina espírita, porque em qualquer lugar que você for, fala-se a mesma coisa. É verdade, né? Com certeza. Mas então vamos lá, vamos conversar aqui com o Elber. E você viu, só te interrompendo, Rui, desculpa. Não querendo interromper, mas já interrompendo. Você viu que o Rui, depois que aposentou, né? Porque ele aposentou com... Não vou falar a idade, né? Mas com 80 anos agora, tá fazendo palestra em todas as casas. Ele foi falando que eu não podia deixar de reparar. Pô, tô no tal... Segunda, terça, quarta aqui. Então, assim, espírito é assim. Quando o espírito se aposenta, né? Ele trabalha mais. Com certeza. Né Jorge? Uhum. Deixa eu justificar. Eu já sou aposentado há 34 anos. Só que eu trabalhava na Câmara durante 25 anos. Hoje já não estou mais lá na Câmara. Mas o que acontece é que eu tinha um amigo que era preletor, que era palestrante, e dizia, eu arrumo um monte de compromisso assim, Deus fala, não, aquele cara tem um compromisso, vamos deixar ele mais um pouco aí, né? Então a gente tem que fazer isso daí, arrumar um monte de compromisso para que a gente não vá embora tão cedo. Mas, Herbert, vamos lá então para o nosso assunto. Nós temos aqui, recentemente houve em nosso país várias tragédias que vitimaram inúmeras pessoas. A morte daquelas pessoas naquela circunstância era algo inevitável? Pois é, Rui. Parece que os astros, né, estão conjugados em relação a esses eventos que mexem com toda a população aí, né? Quer dizer, recentemente, 25 de janeiro, Brumadinho, mais de 350 mortos. Tivemos esse caso do centro de treinamento do Flamengo, que, na verdade, vitimou mais de 10 jovens entre 14 e 16 anos. E, há alguns anos atrás, o problema aí do avião da Chapecoense, né? 75 pessoas estavam a bordo, ou melhor dizendo, 77, e 71 pessoas morreram. Inclusive, houve casos de gente que não embarcou. E essa questão da morte é algo que mexe conosco, né? Isso nos esclarece no livro dos Espíritos, perguntas 851 e 856, que o instante da morte é inevitável. Quando chega esse instante, não tem jeito. A nossa passagem vai se dar, o nosso retorno para a pátria espiritual. Nós não podemos esquecer, nós que somos espíritas, que estamos aqui de passagem. Aqui, na verdade, é um teatro, né? Para nós nos testarmos, evoluirmos e progredirmos. E estamos aqui até o momento que Deus quiser. Quando chega esse instante, não tem jeito, não tem como evitá-lo. Por isso também ninguém, o quê? Morre de véspera. Eu costumo lembrar muito o exemplo do general George Patton, né? O grande general americano durante a Segunda Guerra Mundial. Muito, muito controvertido também. Mas ele era considerado brilhante. Inclusive, o Patton acreditava na reencarnação. Ele achava que ele tinha lutado na Grécia, nas guerras púnicas, né? E ele era destemido. Ele ia na frente de batalha, no fronte, sem proteção, sem nada, ficava lá em pé, os soldados querendo proteger. Ele, não, deixa pra lá, porque ele disse que ele acreditava que ele não iria morrer daquela forma. E realmente, depois da Segunda Guerra Mundial, ele, com motorista, estava indo visitar uma outra pessoa, foi o carro que ele estava sofreu uma batida leve de um caminhão. E ele apenas bateu a cabeça no vidro e acabou vindo a falecer em decorrência desse acidente. Ou seja, ninguém morre de véspera. Um instante nosso da morte, quando chega, não tem como evitar. O Patton, no filme, tem um filme do Patton, ele ficou famoso, negativo, porque tinha um soldado lá que estava tremendo de medo, meio covarde, chegou e deu um tapa no rosto do soldado, e aquilo foi filmado, foi passado para o mundo inteiro. Então ele foi, inclusive, teve problema lá de disciplina, porque onde se viu bater na cara de um soldado, dar um tapa na cara de um soldado, porque o soldado estava com medo, né? Com certeza. Então, rapaz, com certeza. Isso aí foi de uns anos para cá, porque da minha época para trás, quem se via, tudo isso acontecia. E era a forma mais normal do mundo, entendeu? Não, e fora tapa na cara era moleza. Chamava a gente de pederasta. Nossa, tudo. Ia ter tanto processo contra os militares naquela época da nossa, de nós, pra trás. Era bullying. Hoje em dia. Só pra gente concluir essa primeira questão que o Rui colocou, o que impacta nas mortes coletivas é a quantidade, né? Sim. Isso causa um impacto, né? Por que tanta gente de uma vez só? Escolheram essas pessoas de uma vez só para morrer de uma vez só? Como é que foi feita essa seleção? Uns foram colocados, outros foram retirados, né? Tem muito isso. Você começa a escutar as histórias. Olha, fazia 5 minutos que eu tinha saído dali. Outro falou, nossa, eu saí correndo e consegui me salvar. Ou a terra passou por cima de mim, mas eu consegui sair fora. Outro falou, poxa, o que a pessoa estava fazendo lá que ela não tinha ido? Lembra do acidente nosso também de Alcântara, né? Sim, com certeza. Tinha pessoas que estavam lá que não tinham, que nem tá perto daquele foguete lá, né? Com certeza. E ficou lá na hora. Enquanto outros era para estar dentro do foguete e não tava no foguete, né? Então essas perguntas é que ficam muito, né, Alberto? Assim, por que junta tanta gente? Por que também? Se a gente for analisar, se a gente juntar o individual, seria a coisa mais assustadora do mundo, né? Com certeza. Porque é só ver quantas pessoas... Por exemplo, quantas crianças morrem na África por dia? Com certeza. Só que é individual, né? Mas se você pegar... Vamos ver aí. É coletivo se você for ver também, né? Com certeza. É uma aprovação coletiva de uma nação toda, né? Uhum. Se for olhar assim, é toda uma nação que passa por... Só complementar, porque eu acho que tem a ver com a mesma pergunta do Jorge. O Aécio... Ele perguntou se... mano, bom dia, né? O Aécio César, que é colunista do nosso site aqui, do vivenciaespirita.com.br. Ele tem uma coluna chamada Luz Infinita. Muito legal a coluna dele. Se vocês puderem participar, toda quinta-feira ele atualiza a coluna com um artigo comentando as obras de Chico Xavier. Muito legal. Entendi. Então ele manda aqui, bom dia. Se possível, queria perguntar ao entrevistado desse domingo. As mortes coletivas estariam ligadas aos resgates intransferíveis ou seriam, de certa forma, as provas pessoais necessárias ao crescimento do espírito em dívidas com a justiça divina? Então, acho que tem a ver com a pergunta Perfeito, do Jorge. Perfeito, exatamente. Bom, antes de mais nada, é importante a gente lembrar também, não é, de uma das questões do Livro dos Espíritos, que é justamente a questão 526, onde Kardec pergunta em relação ao que pode provocar a morte. Ele cita o exemplo de uma escada, né? Uma pessoa sobe a escada e a escada ela desmonta e a pessoa cai e vem a falecer. Uhum. Os espíritos deixam claros que, na verdade, os espíritos não derrogam, modificam as leis da natureza. Aquela escada tinha que cair e a pessoa que deveria ser vitimada dessa queda, ela é inspirada a subir na escada. O que ocorre em relação a esses cenários de morte coletiva, o que acontece é o seguinte. Veja, quando nós encarnamos, quando nós viemos para a Terra, nós sabemos o gênero de morte que nós temos. Nós escolhemos em decorrência das nossas provações o que nós temos que passar aqui na Terra. Então, o que acontece? Basicamente, vai ocorrer um determinado problema, um terremoto, essa questão aí da barragem. Então, os espíritos intuem aquelas pessoas que têm que passar por aquele gênero de morte a estar ali naquele momento, para que passem pela aquele, forma de fazer a sua transição planetária. Aí o que pode acontecer? Existem casos em que, como você falou, a pessoa passa por esse gênero de morte e é colocada lá daquela forma, não é? Como o exemplo que o Rui falou das crianças que são vitimadas na África. Agora, existem casos que envolvem, na verdade, provas coletivas. Quem nos lembra muito acerca disso é o Chico Xavier, no seu livro Pede Licença, onde no capítulo 19, o Emmanuel e depois comentários do Herculano Pires, eles abordam esse tema. Nós devemos lembrar que na humanidade, ao longo da história da humanidade, nós verificamos muitas cenas lamentáveis onde comunidades, grupos de pessoas exploram ou fazem com que outras comunidades, outros grupos de pessoas sofrem. Na nossa doutrina espírita são famosos dois casos importantes, né? A noite de São Bartolomeu, que a Ivone Pereira tanto fala aí nos seus livros, né? Em que, por volta de 1542, por ordem da família real, né? Eles começaram a matar todos os protestantes da época, né? As estimativas, cerca de 150 mil protestantes foram mortos em Paris e subsequentemente. E daí? Quem fez isso? Eles, o que aconteceu? São pessoas que, quando foram para o outro lado da vida, passaram a limpo a sua vida, a sua existência, e tiveram a consciência do que fizeram, não é? Ceifando vidas, matando pessoas, evitando que, gerando tanto problema. Então, essas pessoas, elas se defrontam com a sua consciência, e aí o que acontece? Combinam de reencarnarem para passar por uma provação em conjunto. Observa. Então, o que acontece? Que elas se reúnem e são, na verdade, vítimas, ou são, na verdade, passam pela experiência de virem a falecer de uma forma conjunta. Albert, na década de 50... Justamente para causar o próprio impacto, sim, né? Porque então, se ela morresse sozinha, parece que não seria... Não, a gente nunca vê desse jeito, né? Essa tem outra questão. Uhum. Deixa eu lembrar um outro tema que também foi explorado pelo Irmão X, que é o caso do Circo de Niterói. Uhum. Isso que eu ia comentar. Isso que eu acho que você iria falar. Que foi em 1961. Eu particularmente cresci ouvindo essa história, porque a minha mãe era médica e ela ajudou a cuidar das pessoas que em 1961 foram vitimadas. E foram 500 pessoas, né? Uhum. No circo, né? O grande circo norte-americano. 70% crianças, Rodrigo, muita coisa. Então, o que aconteceu foi o seguinte, alguém tocou fogo no circo, né? As pessoas não tiveram como fugir. Eles colocaram uma cerca de arame em volta do circo para ninguém entrar por baixo, né? Isso. Aí na hora de sair... Pois é. E o que aconteceu foi o seguinte, o Irmão X nos conta que essas pessoas, na verdade, elas em Lyon, em 177 d.C., elas quiseram fazer um espetáculo em homenagem a um figurão, uma figura grande, importante do Império Romano que estava visitando a cidade. E foram atrás dos cristãos. Pegaram cerca de 1000 cristãos, reuniram lá no local, num palco, e tocaram fogo neles. E depois vieram os cavalos, passaram por cima, em homenagem a essa grande figura do Império Romano. E aí o que acontece é que depois eles combinaram de vir, encarnar e passar por esse desencarne coletivo. É, isso aí que criou muita controvérsia. Inclusive era só quem estava assistindo, né? Era quem estava assistindo, né? Não era nem, tipo assim... aquelas pessoas que estavam ali assistindo, dando risada, vendo esse espetáculo, é que passaram por essa aprovação depois. Exatamente. Né? Não, as pessoas que foram atrás dos cristãos. Ah, sim. Né? Porque eles tiveram que pegar 1000 pessoas. Uhum. Então, imagina. E isso foi combinado pela comunidade da região em fazer isso. Tiveram essa ideia brilhante para a época de reunir essas pessoas em praça pública ou na arena e tocarem fogo, né? Ou seja, a gente aprende na doutrina espírita que tudo que a gente planta, um dia a gente colhe, né? Individualmente ou coletivamente. Então. Seria isso. Então. A gente pode colher aquilo de uma forma individual, mas também pode colher de uma forma. Muito bem coletivo. Lembrada essa sua pergunta. Isso nos leva, na verdade, a um questionamento de Deus. Uhum. Deus é amor, é bondade. Como é que Deus permite que exista tantas catástrofes dessa? Tantas pessoas terem as suas vidas ceifadas de forma coletiva ou individual? Uhum. Como é que é isso? Na verdade, o que ocorre é que Deus é amor e justiça, mas Deus coloca em nós, na verdade, suas leis de amor e justiça. Ela está embutida em nós e quem vai, na verdade, nos sentenciar é a nossa consciência. Quando nós cometemos algum ato que vá de encontro contra essas leis divinas, surge um alerta em nós. A partir do momento em que nós nos lembramos, temos consciência do que nós fizemos, aquilo passa a ser quase sendo uma tortura. Nós queremos resgatar, queremos também consertar as consequências dos nossos atos. Então, o que que acontece? Nós pedimos, quando estamos do outro lado da vida, na pátria espiritual verdadeira, para encarnar, para passar por determinada experiência, de tal forma a nos apaziguar com a nossa consciência. Por isso que ocorre. O ponto fundamental é que Deus não pune ninguém. Nós é que nos fazemos passar por determinadas provas para voltarmos a nos harmonizar com as leis de Deus, de amor e de justiça. Ou seja, o futuro é uma sucessão de consequências de nossos atos, né, de hoje, então, e do passado. Né? Então, assim, não que a gente quer arranjar uma desculpa, porque tem muita gente crítica que critica nós, espíritos. Ah, mas vocês têm resposta para tudo, vocês têm uma justificativa para tudo, tudo tem uma explicação para vocês. Não é uma explicação, não quer dizer que é um determinismo, né? As coisas podem ser mudadas através do amor, né? Então, outro ponto fundamental que é o problema da fatalidade, né? Sim. Que também está bem explorado no Livro dos Espíritos, nas questões aí 851 856. Existe fatalidade? Como é que a doutrina espírita encara essa questão da fatalidade? Na verdade, quando nós vamos encarnar, nós escolhemos o gênero de prova. Então, a partir desse gênero, para se, assim, adaptar a nosso programa de evolução, o que ocorre é que nós temos uma ideia do que vai acontecer. Problemas físicos, problemas que nós vamos enfrentar, de desastres, pode ter uma sequência de fatos, o que não significa que não mude. Por outro lado, o nosso livre-arbítrio. Todas as provas, os problemas relacionados com consequências morais, são alterados de acordo com o nosso livre-arbítrio. Nós somos senhores dos nossos destinos, não é? Eles são mudados de acordo com os nossos atos na presente existência. Por exemplo, até se eu venho para casar com uma determinada pessoa e decido não casar, é uma escolha nossa, pessoal, não é verdade? E mesmo essas provas, por exemplo, que a gente tem que passar, perda de um membro, dependendo do que a gente faz na nossa existência, essa provação, ela pode ser reduzida ou ampliada. Quer dizer, a fatalidade, ela existe para nós de acordo com o quê? Com a escolha do gênero de prova que nós vamos passar. E essa escolha também depende da evolução do espírito também, né? Por exemplo, dos méritos que ele tem em relação à espiritualidade. Pode ser que o espírito também ele venha e não programe nada, não planeje nada e tenha que passar por tudo aquilo como uma criança, quando o pai define para ele o que, que ele precisa. Também teria isso, né? Então, se nós não estamos em condições de passar a limpo a nossa existência, fazer assim um balanço do que é importante para a nossa evolução, os espíritos que cuidam de nós, que nos tutelam, que são, gostam, que nos amam, eles acabam escolhendo o nosso gênero de prova. Porque realmente existem espíritos que encarnam, desencarnam em tanta perturbação que não têm condições de fazer isso e voltam a passar por essas situações. Mas, de qualquer forma, o gênero de prova é escolhido. Os detalhes, nós somos senhores dos nossos destinos. Deixa eu comentar aqui que o Renualdo entrou aqui, o Antônio Bessa já está participando aqui com a gente, o Renualdo manda bom dia aos amigos do programa Vivência Espírita e a essa equipe de trabalhadores do programa. O José Espírito Santo, meu tio lá de Santos, ele manda bom dia a todos que fazem parte da mesa de hoje, Rui, Jorge Reis, Rodrigo, palestrante, Albert Marcal. Deus abençoe a todos, o tema muito interessante, mortes coletivas. Eu já aproveito e mando um abraço lá para a Irene e para o Gustavo, que estão escutando a gente também. E ele pergunta aqui se o acidente de 11 de setembro, lá de 2001, se enquadra nesse tema, que gerou aproximadamente 1.900 óbitos, né? Mas com certeza. Com certeza se enquadra nesse tema. Veja, Esse foi das Torres Gêmeas lá dos Estados Exatamente. Unidos, né? Para o dia 11 de setembro, mas é as Torres Gêmeas. Mas com certeza, sim. Aquelas pessoas que estavam lá foram reunidas porque precisavam, porque escolheram, porque se programaram por fazer a sua passagem daquela forma, vítima de incêndio, de desabamento, eventualmente porque aquilo fundamentalmente era importante para o momento de evolução delas. Provavelmente podem ser pessoas que fizeram algo, eventualmente em guerras passadas, alguma coisa assim, ou pessoas que foram ali reunidas para passar para a sua experiência, por essa experiência de fazer seu desencarno, né, daquele jeito. Mas, esses desastres que acontecem, ele vem trazer alguma coisa de boa para a gente? Porque a gente vê que na Segunda Guerra Mundial foram mais de 75 milhões de pessoas que foram mortas na guerra. E de 18, e na guerra de 14 a 18 também foi uma quantidade enorme de gente que foram mortas. E a gente vê que depois dessa guerra veio tantas coisas novas decorrente daquilo que aconteceu na guerra, que a gente fala, puxa vida, essa guerra serviu para algum desenvolvimento técnico, tecnológico. Isso tem alguma relação? Então, olha, com certeza. Veja, colocar pessoas para passar por essa experiência coletiva é algo que mexe com todo mundo. É algo que tem as suas consequências, é algo que mexe com a sociedade. Eu costumo dar um exemplo do que aconteceu no Chile. O Chile é um país sujeito a terremotos. Sempre, constantemente, ali está, tem um terremoto ocorrendo, né, praticamente. Em 1960 e alguma coisa, eles tiveram o maior terremoto registrado na história. 9.5 na escala Richter. Em 80, outro grande. A consequência disso, e vitimaram muitas pessoas, a consequência disso foi que eles aprimoraram o código e as normas de construção. Eles desenvolveram técnicas de tal forma que as construções e os edifícios se tornassem robustos a terremotos. Disso aconteceu o seguinte, ano retrasado houve um terremoto muito grande. Sabe quantas pessoas foram vítimas desse terremoto? 3 pessoas, sabe como? De ataque cardíaco. Ou seja, apenas um prédio ruiu, e assim era um prédio muito antigo, e todos os outros, eles foram preservados. Essas tragédias fazem com que a sociedade seja balançada em suas estruturas. Fazem com que as pessoas pensem, o que, que nós fizemos de errado? Como é que a gente pode trabalhar para aprimorar, para que isso não se repita? Agora, recentemente, o governo já está mandando desativar todas as barragens. Pois é, então, exatamente. Né? Só que aí vem o seguinte, né? Quer dizer, às vezes, um só incidente desses não é suficiente para que as máquinas, né, a inércia dos órgãos competentes se mexam. Né? Por exemplo, a boate Kiss, vocês lembram? Que faz, parece que 15 anos, alguma coisa não, assim. Não, bem menos. 6 anos? Bem menos, é. Pois é, então. Após disso, eles passaram em revista os códigos de segurança, né? Mas parece que as pessoas acabam esquecendo. Aí acontece um desses Aí no Rio acontece de, Janeiro, de novo. Né? Quer dizer, acontece no Rio de Janeiro. É. Quer dizer, é algo para não acontecer. Guerras. É terrível, né? Milhões de pessoas mortas. Mas a consequência delas é uma evolução tecnológica muito grande. É a conscientização desse mal terrível que tem que ser evitado. E assim caminha a humanidade. É assim que esses acontecimentos dantescos são transformados, pela lei, na verdade, da evolução, em progresso para a humanidade. Um dia não vão tê-los mais. Ou quando eles ocorrerem, né, as consequências serão muito menos sofridas. E também, para as pessoas aprenderem a não construir nada debaixo de barraca, de barragem, né? Porque a barragem foi limpando tudo que tinha pela frente. Não seria o caso. Mas aí é a questão de lei também. Agora, por exemplo, para fazer qualquer coisa, tem que. A ordem é tirar quem está a 10 quilômetros perto. Só que ali a pessoa não está a 10 quilômetros perto, eles estão a 100 metros perto das barragens. Então, a ordem agora é não ter mais isso. Então, mas parece que tem que vir, tem que acontecer a desgraça para poder as pessoas prestarem atenção. Porque no começo parece que é tudo fácil. Outra coisa também a gente tem que levar em consideração, que tem que se fazer tudo e não pode desmanchar nada, digamos assim. Você não pode parar de produzir o ferro. A companhia Vale acho que é a maior do país, se não for a maior. Tem que prestar atenção nas duas coisas. Tem que disciplinar, mas ao mesmo tempo você não pode acabar. Pois é, mas né? Isso também leva a questões assim, muito consequências sociais, por exemplo, enchentes, desabamentos, pessoas que moram em comunidades de risco, mas eventualmente por problemas sociais fica difícil de sair. Quer dizer, então é um problema sério. Vamos para o nosso intervalo comercial? São 8 horas e 36 minutos, já estamos passando da hora. Primeiro, queria mandar um recado para o Aécio César, que está lá nos ouvindo. Né? O Aécio que mandou para mim essa semana o livro dele, Cisco de Deus, que é muito interessante. Ele bolou assim, ele tem todos os 500 e poucos livros do Chico Xavier. Então, ele criou com o Crisóstomo, que é o mentor dele, eles fizeram um livro de mensagens. E em cada mensagem, dentro das mensagens, tem os títulos do livro do Chico Xavier. Então, na sequência, dentro da mensagem, tem o nome dos livros do Chico Xavier. Às vezes, dentro da mensagem, tem um nome só, às vezes tem dois, às vezes tem três. E, assim, tá muito legal, né? Tô terminando de ler, viu, só para ver todas as mensagens. Depois eu dou um palpite para você, que eu tenho um palpite para talvez ficar melhor a formatação do livro. Mas tá muito legal, parabéns, viu? Outra coisa também, queria dar um recado pro pessoal lá de Santos. Para sua prima, é sua prima? Para Irene, né? E para o pessoal lá. Para Irene, que no dia 16 de março nós estaremos lá em São Vicente. Se ela quiser avisar para o pessoal de Santos aí, pessoal que ela conhece, nós estaremos lá fazendo a psicografia lá no Lar Alvorada Nova, lá na Célia Tombre, lá, né? A Fernanda estará lá e nós estaremos juntos também acompanhando no dia 16 de março, que é um sábado, a partir das 6, 7 horas da manhã nós já estaremos lá. Então, 16 de março agora. Né? Um abraço para elas. E vamos então para o nosso intervalo comercial com a música do Nando Cordel, Viver em Paz. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Seu coração, vamos viver em paz. Não suporto mais tanta confusão. Quem semeia o desamor, colhe tempestade no seu coração. A gente tá passando tempo aqui nessa terra, aprendendo a amar. De onde a gente veio, pra onde a gente vai, é bom a gente pesquisar.

Polo Hotel. Conforto, praticidade com economia. O Polo Hotel oferece apartamentos single, duplo e casal com cama box, piso frio e ducha com aquecimento central, ar-condicionado split, frigobar e TV a cabo, janelas anti-ruídos e mesa de trabalho. E mais, atendimento personalizado, internet, estacionamento coberto, lavanderia e home service e business center. Polo Hotel, localização privilegiada, Rua República de Israel, número 60, Jardim Oswaldo Cruz, São José dos Campos. Reservas pelo telefone 12-3876-5000. Na Livraria Casa do Caminho, você encontra os últimos lançamentos de livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. Encontra também CDs e DVDs de músicas espíritas, de meditação e relaxamento. Obras básicas das mais diversas editoras com preços especiais. A Livraria Casa do Caminho mantém promoções contínuas com descontos de até 30%. Todos os livros do programa da Aliança Espírita Evangélica e livros espíritas infantis. Conheça também o Bazar de Artesanato que fica anexo à livraria. Livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 231 e 232, Jardim Bela Vista. Telefone 3941-9735. Aberta de segunda a sexta a partir das 13 horas. E aos sábados, das 8 às 12 horas. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco, telefones 3941-9750 e 3942-9750. São 8 horas e 46 minutos, esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje aqui com nosso amigo Herbert Macau, que é engenheiro eletrônico, é trabalhador do Centro Espírita Dr. Ivan de Souza Lopes, falando sobre o tema desencarne coletivo na visão espírita. Vamos então fazer as perguntas. Tem. Então vamos lá. Quem entrou aqui participando do programa, aqui do YouTube Live, quem está aqui participando é o Juscelino Vieira, mandando bom dia a todos. A Mariângela, minha mãe, falou eu e o Domingos, meu pai, dando bom dia a todos e um bom programa. O Aécio também tinha mandado aqui um bom dia, não tinha lido. A Doli Cassal, que estava ontem também lá no lançamento das cartas, da Cartas para a Luana, a gente já comenta do livro aqui, que a nossa amiga Cléo lançou ontem. O Chandler, lá na casa da tenda de Umbanda Mãe Maria, ele manda aqui bom amigos do Vivência Espírita e é o entrevistado de hoje. Um tema importante que deve ser sempre abordado a fim de esclarecer melhor o porquê de tais tragédias. Afinal, seria isso uma fatalidade ou não? Que a gente até já comentou sobre fatalidade aqui. O Piero, também entrando aqui, mandando parabéns. A Keila Freire, também mandando bom dia. A Ieda Bastos. O Trajano, que sempre escuta a gente aqui também, mandando bom dia. Tanara Zunkiu, não sei nem falar o nome da Tanara aqui. Mandando bom dia, muito bom esse tema. Outra coisa que esses desencarnes desencadeiam é a solidariedade e a fraternidade aqui em Chapecó. O povo se transformou pós-desencarnes dos jogadores chapecoenses. Ó, bem lembrado, hein? A Tanara aqui, ela é de Chapecó. E ela comentou lá sobre a tragédia do time inteiro de futebol que foi, infelizmente, desencarnou lá na Bolívia ou é na Colômbia? Colômbia. Na Colômbia. O avião saiu da Bolívia para a Colômbia. Falando em Colômbia, quem estava aqui no nosso estúdio, como é que é o nome? Que já teve. O Vilaraga. Que vai estar aqui. Ó, vou estar segunda-feira, vou estar na tua terra. Falando aqui do... comentando sobre o Chapecó. O Vilaraga é da Colômbia, né? Então, e você já pediu para ele os endereços do Centro Espírita para você visitar? Já achei todos. Bem, já encontrei. E o Vilaraga, então, teve aqui da Colômbia. Por que a gente comentou isso? Por conta do Chapecó, né? Né, Herbert? Exatamente. Não, e você viu que exemplo que deu os colombianos de amor, de respeito, de sensibilidade para o povo lá de Chapecó, quer dizer, para o povo de Chapecó, para o povo do Brasil, né? Que coisa bonita que eles fizeram, né? Que homenagem bonita que foi feita naquela época. Mas, então vamos continuando aqui, né? Herbert, é interessante que nós estamos falando aqui do desastre. Eu tinha um rapaz que trabalhava com a gente lá no Paulo de Tarso, que era engenheiro, e ele não foi para lá para Alcântara. Para Alcântara, porque a esposa dele tinha tido gêmeos e estavam com dificuldade, então ele ficou. E ele teve um trauma depois que ele faleceu, os 21, né, que estavam lá. E ele teve um trauma, falou, poxa vida, morreram todos aqueles meus amigos e eu poderia estar junto com eles. O que acontece que ele não foi, como nós estávamos conversando aqui em off, né, dizendo que tem pessoas que era para ir, não foi, outros que perdeu o avião, não caiu. E o que acontece nesse caso? Pois é, Rui, e são assim, eventos que ocorrem muito, né? Por exemplo, nesse avião da Chapecoense, né? Dos 77, 6 pessoas sobreviveram. E um acabou não embarcando porque não conseguiu achar o passaporte. Aquela tragédia do voo da Gol, lembra que o Gol chocou-se com um Legacy da Embraer? O avião da Embraer. Houve 2 pessoas que não embarcaram. E por que isso não ocorre? Porque não tinha chegado a hora dessas pessoas. Então, não tinha chegado, elas são desviadas para outros, para que aquilo não ocorra. Inclusive, também o Chico Xavier, ele relata fatos muito assim interessantes a esse respeito. Inclusive de uma pessoa, num dos livros, Fonte... Você quer falar alguma coisa? Não, era uma pergunta para complementar essa. Pode falar, Rodrigo. Mas pode não, pode terminar essa raciocínio. Tá, então, o Chico, no Fonte... eu vou lembrar o nome do livro, ele comenta o caso de alguém que ia embarcar para o voo que veio a se acidentar. O que aconteceu é o seguinte, ele chegou no aeroporto e viu um amigo. E esse amigo começou a conversar com ele, e ele querendo se livrar, porque ele estava em cima da hora para embarcar e não conseguia e tal. Ele se despediu, o cara vinha, pegava na mão dele e falava, não sei o quê, você tem que ir em casa e tal. Né? Aí se despediu, o cara sumiu, né? E o que aconteceu foi que ele acabou perdendo o voo. E ficou muito triste, muito desolado, porque ele tinha esse compromisso. Ele estava indo para Fortaleza, naquele voo da VASP que se chocou com o morro. E desesperado, porque ele precisava estar lá e tal. Aí voltou para casa, quando chegou em casa, quando estava chegando, uma hora depois ele ficou sabendo do incidente, quer dizer, que o avião se chocou com o morro lá em Fortaleza. E aí o que aconteceu foi que ele ligou para procurar aquele amigo, para agradecê-lo, né, pelo fato de não tê-lo deixado embarcar. Para surpresa, quando ele ligou para os familiares, ele descobriu que aquele amigo já tinha falecido, tinha feito a passagem. Olha que coisa interessante. Quer dizer, a espiritualidade agindo para não deixá-lo embarcar. Não. Daí, nós, com essas histórias, nós, no nosso dia a dia, costumamos ficar assim chateados, bravos, com incidentes de percurso. Esses incidentes, muitas vezes, eles acabam indo ao encontro do que nós temos que fazer. Quer dizer, ao invés de ficar chateados com chegar atrasado, com esse tipo de coisa, nós devemos, na verdade, pensar que, eventualmente, aquilo aconteceu para o nosso benefício. Uhum. Para que a nossa programação aí de vida fosse cumprida, para a gente encontrar uma pessoa ou outra. Ou seja, aquela pessoa que não embarcou porque não tinha chegado a hora dela. Da mesma forma, nesse incidente da Chapecoense, os 6 que sobreviveram, por quê? E se eles sobreviveram, por que eles embarcaram? Bom, eles não fizeram a passagem, não morreram, porque não tinha chegado a hora deles. Mas tiveram que passar por aquela experiência. Eventualmente, a partir daquela experiência, a vida deles mudou. A forma como eles encaram a existência, sim, justamente o valor que eles dão a determinados detalhes, tipo família, ou valorizando determinados itens, sim, que eles não se davam conta. Porque quando você passa por essa experiência de quase, né, desencarnar e não desencarna, como se fosse mexe, nascer de novo, como, né, se fosse nascer de novo, e aquilo mexe muito com as pessoas. Ou seja, novamente, eles não entraram, não voaram, não tiveram lá, porque não tinha chegado a hora deles. E a Cida entrou aqui no WhatsApp do programa Vespito. A gente tá tendo muitas participações, muita gente mandando mensagem. Eu acho que a gente não vai conseguir ter tempo de ler todas as mensagens de todo mundo. Isso é bom, porque o pessoal tá gostando do programa. E a Cida Ferreira entrou aqui e mandou bom dia. Alguém pode desencarnar por estar no lugar e na hora errada? Essa pergunta é da minha visita. Bom dia, bom domingo a todos, né? Eu não entendi o que ela pôs aqui no final, mas ela perguntou, por exemplo, ao contrário, se a pessoa pode desencarnar de uma forma que não estava prevista, talvez programada, ou talvez por uma imprudência, não, alguma coisa assim. Não, nunca ocorre isso. O instante da morte é inevitável. Chegou, você vai se defrontar com ele. Ninguém morre de véspera, a não ser caso de suicídio. Suicídio, sim, claro. Aí suicídio tá, é uma outra história. Uhum. Que aí o que está acontecendo? Você, na verdade, precipita, sim. Você, na verdade, põe fim à sua vida. Tirando isso, não ocorre. Ninguém morre de véspera. A espiritualidade faz com que você saia daquela situação de perigo, eventualmente com uma lição de vida. Agora, nunca ocorre de você fazer a sua passagem, de você morrer antes da hora. Isso, esses próprios incidentes de mortes coletivas nos ensinam, né? O fato das pessoas que não embarcaram, que não tiveram lá, que precisaram sair. Então, a gente tem que ter confiança nisso. E eu não sei se ela... A audiência rotativa do rádio, né? Não sei se ela ouviu a historinha do general Penton, né? Que ia na fronte de batalha sem proteção nenhuma, porque ele tinha consciência, convicção de que ele não iria morrer na batalha, né? Como de fato aconteceu. Agora, nesse caso eu discordo um pouquinho. Ele tinha essa convicção dentro dele, né? É. Agora, por exemplo, a gente não pode entrar num carro aqui na contramão e pegar a Dutra e daqui pagar uma promessa lá na Aparecida, não, né? Senão não, pode... peraí, vamos por partes. Isso que você falou suicídio, ou não é um suicídio. Exatamente. Ou não colocar porque o cinto. Você dizer, agora também. Ele, diz, por exemplo, eu falo, não, eu tenho convicção que eu não vou morrer de desastre, não. Então eu vou fazer isso. Não, aí, não é assim. Aí você está colocando o fim na sua própria vida. Eu penso se você também... se expõe. Uhum. Aliás, suicídio é um tema que a gente podia, não sei se vocês já poderíamos voltar com todos os seus meandres. Claro. Quer dizer, toda vez que, você se expõe de forma desnecessária, não é? Você corre um risco e você é vitimado desse risco, quer seja alimentação inadequada e tal, é suicídio. Você não colocar um cinto, por exemplo, né? Você não vestir o cinto e falar, não vou vestir o cinto, sabe por quê? Ninguém morre nas vésperas, então não vou pôr o cinto, porque eu confio em Deus que eu não vou. É. E foi legal que na palestra ontem, né, um cara lá do INPE. Ele é aposentado do INPE. Que a gente esqueceu o nome dele, mas ele é muito famoso do INPE também. O Elber até conheci ele. Mas ele estava lá dando depoimento no lançamento do livro que o pai perdeu em 72, foi o pai dele que ele perdeu de desastre, o pai dele estava sem cinto e tudo. Sobre o livro Cartas para a Luana, né? Depois a gente comenta mais. Tá? Mas esse ponto que você falou também é um ponto muito interessante, as balas perdidas. Não existem balas perdidas. Aquela pessoa que foi vitimada de uma bala perdida, entre aspas, era para fazer a sua passagem, seu desencarne pelaquela bala perdida. Isso, aí tudo bem. Só que eu não posso ficar indo passear nos morros, não, né? Tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso, assim. Eu não tenho que ir lá pro morro. Não vamos também começar a dizer que morro não presta, né? Hoje em dia, tudo que a gente vai falar, a gente tem que colocar bem, senão as pessoas entendem errado. Mas em São Paulo, no Rio, hoje em dia você vê como é que tá o Ceará, né? Fortaleza, como é que tá. Então nós estamos aqui sossegadinho. Eu falo, não, agora hoje eu vou passear lá naqueles morros, lá onde os caras trocam tiro toda hora. Quer dizer, o que que eu tô querendo arrumar pra minha cabeça? Aí eu vou achar que aquilo lá é bala perdida. E na realidade não é bala perdida, mas foi uma imprudência sua. De repente você se matou ali, né? Quer dizer, aí é uma questão de você se expor de forma desnecessária. Ir da forma prudente. Agora, observa que tudo existe, na verdade, os atenuantes e os agravantes, não é? Então, se a gente um dia for falar sobre suicídio, a gente tem que deixar bem claro o que é suicídio inconsciente e o que é suicídio consciente, né? Porque suicídio inconsciente, eu acho que mais de 90% é, né? Qualquer um de nós aqui que já está com certa idade, e até os mais novos, como o Rodrigo, estão fazendo algumas extravagâncias que a gente está se matando aos poucos. Como o André Luiz fala, completista, uhum, é o mínimo do mínimo do mínimo que volta para o plano espiritual, uhum, como a encarnação completada, né? Porque a maioria de nós acaba, por uma maneira ou por outra, encurtando a vida, né? De alguma maneira. E aí é inconsciente, né? Então, olha só, me comprometo a voltar ao programa, assim, quando vocês quiserem, uhum, para falar sobre suicídio, tá, legal, bom? Claro. Muito bom, né? E o... Deixa eu perguntar para o... É pergunta? Não? É pergunta? Não. É assim, só para... que a gente... O Elber trouxe algumas perguntas aqui para estimular, só que nós não saímos nem da primeira ainda, né? Vamos lá. E essa vinda, Helder, quando a gente vem do plano espiritual, Elbert. Falo Helder por causa do nosso Helder, né? Helbert, quando a gente vem do plano espiritual, essas mortes já estão sacramentadas, digamos assim, ó, você vai morrer desse jeito e acabou? Então, novamente, o gênero, uhum, da nossa existência é pré-determinado. E, eventualmente, você tem na sua consciência como você vai falecer. Uhum. Então, se você tiver que passar por uma situação de violência, uma situação de incêndio, isso vai ocorrer. Agora, de acordo com o que está ocorrendo no momento, uhum, pode ter variações. Você tem que passar por um tipo assim. Isso. Nós temos que passar por um acidente grave. Isso não quer dizer que seja de avião, não quer dizer que seja na barragem, não quer dizer que seja no enchente. Isso, exatamente. Né? Pode ser em qualquer um, isso, desses. Agora, né? Veja, por exemplo, o caso do circo lá de Niterói. Uhum. Aqueles espíritos quiseram passar por uma situação na qual eles iriam fazer a passagem com, uhum, vitimado de incêndio. Como o caso do Joelma. E o Joelma tem até um livro do Chico também que comenta o caso, isso, do Joelma também, né? E todo o sofrimento também, tava até arriscando aqui a pergunta 6, né? Que fala que como explicar a dor coletiva dos que perderam simultaneamente seus entes queridos, né? Porque você pega lá, não é só aquelas pessoas que vitimaram ali fatalmente no Joelma, mas tem também os parentes, os entes estão envolvidos nessa aprovação também. É uma, né, aprovação também. Ou até pra gente, que quando assistiu lá as Torres Gêmeas, a gente parou, todo mundo ficou aterrorizado. Isso foi um choque pro mundo inteiro. Todo mundo se colocou ali e sofreu com assistindo pela TV de forma coletiva. Também foi um sofrimento pra todas as pessoas. A gente sente quando a dor do próximo também, né? Então, só um parênteses, para quem não lembra, né? Joelma foi um edifício em São Paulo que foi, uhum, que teve um incêndio, né? Teve Joelma e o Andraus. O Andraus foi anterior, foi menos vítimas, é. e o Joelma foi muitas vítimas, né? Inclusive helicóptero, uhum, e tal. Mas aí que está uma questão também muito interessante. E como fica as pessoas que tiveram seus parentes? Quando eu fiquei sabendo do que ocorreu lá no centro de treinamento do Flamengo, como espírita, né, a gente sabe como é o processo de desencarne. Agora, e as pessoas que ficaram? Né? As famílias. Mães. Dá para imaginar a dor que essas pessoas sentiram? Aquele pai, aquela mãe que depositava esperança no filho para eventualmente ser um brilhante jogador e resgatá-los, eventualmente melhorar suas condições sociais, e assim vai. Na verdade, é o seguinte, isso é uma prova para aquelas pessoas. Eventualmente, elas passaram em existências passadas ou quiseram experimentar esse sentimento assim terrível, dantesco, de perder um ente querido. É uma provação para aquelas pessoas. Eventualmente, até quem foi vitimado de uma catástrofe coletiva, não sentiu nada, quer dizer, foi tranquilo o desencarne. Mas a consequência para quem ficou, para os seus familiares, é muito grande. É o mesmo caso do pais, né, que perdem uma criança em tenra idade. A prova mais é para quem? Para os pais. Uhum. Não é? Eles, aquela experiência é importante para o momento evolutivo deles, eventualmente, para resgatar maus comportamentos do passado. Né? Até a criança tá até sendo favorecida, né? Não que ficar aqui não é um desfavorecimento, mas no sentido de vivenciar e completar aquilo que precisava completar. Exatamente. Aqui e voltar para a pátria espiritual, né? Então, Rodrigo, na quinta-feira eu dei uma palestra no Centro Espírita Nosso Lar, né, sobre justamente o tema era preparação para a morte, o treino para a morte, né? E é interessante que a gente, como mesmo entre nós espíritas, esse tema é um tema muito delicado. E eu, lá pelas tantas, perguntei quem tem medo da morte, né? Aí as pessoas, alguém levanta a mão, aí quem não tem? Também ninguém levanta a mão, né? Então, as pessoas temem medo do desconhecido, não é verdade? Mas nós esquecemos que nós somos espíritos e nosso mundo verdadeiro é o mundo espiritual, né? A morte, por mais assim tenebrosa que possa ser para as pessoas que ficaram, deve ser olhada como, na verdade, aquele ponto em que o espírito, a entidade que veio passar um tempo aqui, concluiu a sua missão na Terra. Ele voltando para a parte espiritual para continuar para o mundo verdadeiro. Aqui é o ponto transitório. Nós estamos viajando, vamos para um outro país, que é a nossa encarnação, e vamos voltar para o nosso mundo verdadeiro. Então, a pessoa que está desencarnada, ela deve ser olhada, na verdade, claro, com saudade, mas entendendo que a missão dela acabou, né? E nós vamos reencontrar. E o Ari colocou aqui, muito bem colocado, aqui ele manda bom dia, amigos queridos, Ari Rangel, excelente exposição do convidado de hoje, com reflexões muito bem amparadas pela codificação. Parabéns a todos. Lembrando a palavra de Cristo, pagará até o último centil, onde a sementeira é livre e a colheita é obrigatória. Bom domingo a todos. Então, mas novamente, quer dizer, quem nos julga é a nossa consciência. A lei divina está onde? Está na nossa consciência. Porém, os nossos erros, os atos que nós cometemos, que têm as suas consequências. Não basta você se redimir, você tem que consertar aquilo que os seus atos implicaram de negativo, não é? O Masala colocou que as mortes coletivas, simbolicamente, são como um campo magnético, uma imantação. Cada um de acordo com a sua necessidade, participando de morte coletiva ou não. Né? Aí ele falou que foi segundo quem coloca essa mensagem aqui, segundo ele, foi o Haroldo Dutra, né, que colocou. Morte é morte mesmo, não tem? Ou seja coletiva ou não seja coletiva, como nós falamos lá no começo. Né? O coletivo dá um impacto muito maior. Com certeza. O individual, mesmo que seja mais, você não presta muita atenção, como nós falamos das crianças da África. Se a gente fosse ver quantas crianças morrem na África por dia, né? E se a gente fosse ver, com certeza dá maior do que qualquer morte coletiva dessas que tiveram por aí. Só que a gente não está vendo junto, a gente está vendo tudo individualmente. Então parece que fica bem mais tranquilo, né? Só a família que chora ali, outra chora ali, outra chora acolá, não tem uma comoção geral, a não ser dos que estão envolvidos nisso, né? Os grupos mundiais que estão envolvidos naquelas regiões, que sabem a dificuldade que eles estão passando, mas não conseguem alcançar algo assim de impacto, para impactar, para todo mundo correr em cima e tentar resolver de alguma maneira. Né? Segundo o Villarraga, que ele tem vários livros que fazem esse estudo, que esteve aqui conosco, mas foi embora, ele está dizendo que morrem em torno de 10 mil pessoas por dia, de inanição, de fome desse nosso mundo, segundo o Villarraga, né? Então é muita gente, principalmente na África, né? Muita gente passando fome, muita gente que morre por inanição. Então tá aí os exemplos que a gente não liga para isso, né? Muito bem lembrado, mas isso mostra como nós temos que nos mobilizar para atender, para melhorar o nosso mundo. Na verdade, essa é a nossa função aqui na Terra. Todos nós somos missionários dentro do nosso mundo, né? Outro dia, falando de África, eu conheci um projeto muito interessante. Quando nós, assim, queremos nos engajar em programas sociais em África, a gente pensa em querer fazer alguma coisa grande, grandioso e tal. Mas, na verdade, são pequenas ações. Existe um projeto que ele se preocupa, na verdade, em conseguir lápis e borracha no mundo inteiro para levar para a África, para atender as crianças que não têm outra forma de conseguir material escolar que não seja em doações. Quer dizer, olha como a nossa vida, como a existência, como a sabedoria divina é fantástica. estamos aqui no nosso mundo. Nós temos o compromisso de fazê-lo melhorar, olhando para o que está à nossa volta e nos mobilizando para assistir. E também, veja, quando nós encontramos um companheiro passando por uma prova difícil, é nossa obrigação o quê? Apoiar, sermos sensibilizados pelo que ocorre com o outro e tentarmos dar o melhor de nós para acolhê-lo, né? Para apoiá-lo. Né? São 9:09. Vamos para o nosso intervalo comercial. Né? Ô, Rodrigo, você não fez a pergunta do... A gente esqueceu da pergunta do sorteio. O que, que você acha dessa aí? Quem entrou aqui participando também foi o Euripides de Castro Júnior. Ele falou aqui: bom dia a todos, esse assunto de morte coletiva sempre me deixou com a orelha em pé, principalmente porque achava que eu poderia estar num grupo onde poderia sofrer um acidente. Eita medão que eu tinha. Numa sessão, um espírito lembrou para os presentes que todos ou alguns poderiam ter infligido sofrimento a outras pessoas. Inclusive, existem espíritos desencarnados na reunião que reclamavam do nosso comportamento, e alguns dos espíritos desencarnados presentes estavam furiosos com a boa vida que alguns dos presentes estavam vivendo e exigiam punição e suplício pela violência sofrida por eles. Quem foi violento não acredita em discursos. O sofrimento físico e mental pode marcar profundamente, e muito ódio faz a ligação doentia entre esses espíritos. Para resolver a situação, aquele que ofendeu roga a Deus para que possa redimir as faltas do passado, pois o coração precisa ser aliviado. E para resolver esse vazio, experiências doloridas e dolorosas podem acontecer. O ofendido, vendo o sofrimento real do outro, se sente vingado. O ofensor se liberta das correntes que prendiam. E pode parecer loucura, mas muitos ofensores, após essa libertação, se tornam verdadeiros anjos da guarda, guardião ou protetor daquele que se sentia ofendido. Seria isso? Na verdade, nós temos que ter muitos meandres, né? Quer dizer, fazer algo de ruim para o nosso semelhante é condenável, né? Pode implicar, inclusive, casos de obsessão que acompanham a pessoa, esse envolvimento dos espíritos por várias vidas, né? Mas, é o seguinte, novamente, quando nós fazemos algo de ruim para o nosso semelhante, isso fica marcado na nossa consciência. Ela que nos acusa. A Ivone Pereira, no seu livro Recordações de Mediunidade, nos conta um caso muito curioso a esse respeito. Era justamente uma pessoa que, na encarnação presente, era um sicário, era um assassino de aluguel. Então, ele matou muitas e muitas pessoas enquanto encarnado. Aí ele desencarnou, né? E ele, no plano espiritual, se viu numa situação dentro de uma casa, de um quarto, e saindo dessa casa, ele via no terreno como se fosse um cemitério, inúmeras cruzes, pessoas enterradas. E quando ele saía pela porta, né, da casa e tal, ele olhava para aquelas cruzes, ele via saindo da sepultura a cabeça de alguém que ele reconhecia como alguém que ele tinha matado. Mas aquela pessoa não estava mais ali. Muitas vezes perdoou, a pessoa que ele matou perdoou, não ligou mais, fez a sua evolução. Mas por que, que aquela cena estava se desenrolando para ele? Porque é a consciência dele cobrando o que ele fez no passado. Né? Então, veja, existem muitos assim detalhes, muitos desdobramentos em relação a esse envolvimento quando nós fazemos alguma coisa errada para o outro. Mas quem mais nos cobra é a consciência. Por outro lado, nós temos a nossa obrigação de reparar os erros, de reparar as consequências dos nossos atos. Isso até para nós nos sentirmos bem, porque sempre vale o quê? A lei de amor e justiça. Nós estamos aqui para amar, para nos entender com o nosso semelhante. Isso é evolução. Toda vez que nós vamos contra essa lei de amor e de justiça, o universo, ele reage contra nós, inclusive, principalmente na nossa consciência. São 9:13. Vamos para o nosso intervalo comercial com a música Seja Então Feliz, com Jackson e Alana. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Entende que perante

As pessoas que desencarnaram completaram a sua missão na Terra. Não tem como continuar porque acabou, quer dizer, elas completaram, elas vieram, viveram. Mas e quem ficou aqui? É muito difícil, mesmo para nós espíritas, passarmos pela perda de um ente querido. Mesmo sabendo que aquela pessoa vive, que aquela pessoa está aí do outro lado da vida e pode, inclusive, nos visitar. O fato é que a morte, ela precisa ser encarada, ainda mais para nós espíritas, como se fosse alguém que nós tanto amamos e que vai fazer uma viagem para o exterior, para a Europa, para os Estados Unidos, e nós vamos ficar um tempo sem ver essa pessoa. Mas, mesmo esse tempo, não significa que os contatos não possam ser feitos. E, diante disso, tranquilizar o nosso coração. É claro que existe a saudade, é claro que existe a tristeza imensa, ainda mais quando somos surpreendidos pelo destino e a perda dessa pessoa ocorre de forma inesperada, não é? Mas, inclusive, Emmanuel, numa das mensagens, faz uma figura que é como se nós tivéssemos arrancado de nós nosso coração e, mesmo assim, tenhamos que continuar vivo. Mas tem que vir o quê? A certeza de que aquela pessoa continua conosco e tentarmos nos tranquilizar, nos acalmar, domar esse sentimento de perda. Agora, a dor nunca termina, a gente aprende a conviver com ela e a domar. E ter a certeza de que é transitório e que a pessoa que fez aquela passagem, ela volta e meia pode estar conosco, ela pode nos visitar, ela pode vir trocar experiências. É oportuno também lembrar o fato das mães que perdem filhos em tenra idade. Nós sabemos, inclusive André Luiz nos conta, de que muitas vezes os espíritos fazem com que as mães que perderam seus filhos visitem-nos quando estão dormindo, né? O espírito daquela pessoa se emancipa no sono e são levados para o plano espiritual para reencontrar aquela criatura tão querida que fez a passagem e, quando a pessoa volta, né, do sono, ela volta mais reconfortada. E também, diante da morte, nunca esse sentimento de revolta, de tristeza efetivo, mas sim o agradecimento a Deus pelo privilégio de conviver com aquela pessoa. Porque, como bem foi lembrado na mensagem, o pensamento chega àquela pessoa que desencarnou. Se ele percebe a nossa tristeza, a nossa revolta, ela se sente também triste, ela se sente atingida por aquela nossa vibração de tristeza, de desespero, e acaba também sendo perturbada, querendo ajudar, mas sem muitas vezes conseguir, porque ela ainda está no estado de adaptação à realidade do plano espiritual. Ou seja, por mais difícil que seja, nós devemos nos agarrar a nossa convicção, a nossa fé, a oração, e tentar relembrar daquela pessoa que se foi nos momentos de alegria, nos momentos aí que tantas experiências boas tivemos, e orar, nos apegar na prece e na certeza e na convicção de que a separação é transitória e que nós vamos reencontrar essa pessoa. Muito bem. Vamos fazendo o nosso... encerrando o nosso momento de gavala, Inácio? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Gigavale Atacado. No Gigavale Atacado você encontra tudo que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Giga Vale Atacado, Avenida Pedro Frigi, número 451, Vista Verde, São José dos Campos, São Paulo. Televendas 12-21-34-45-35. 12-21-34-45-35. Giga Vale Atacado. Não, ele não tem som. São 9 horas e 34 minutos. Quem está aqui conosco agora é o Nil. Nilzon. Nilzon. Né? Mais conhecido como Mário. Mário, né, Rodrigo? Não parece? Mário Brothers. Mário Brothers, não parece? Que Mário? O Mário. Não, aquele... Aí, tudo bem, Nil? Tudo bem, Jorge. Bom dia a todos os vivencianos de todas as dimensões, né, que estão conectados aqui nesse programa. É, o Nil está conectado conosco também todos os domingos lá da casa dele, né? O Nil, para quem não sabe, é o nosso grande artista aqui de São José dos Campos, designer. As capas dos nossos livros, né? E agora já são 10 livros, todos foram o Nil que fez. E fez duas, né? Do primeiro livro foram duas capas. Foram duas capas. Então são 11 capas que o Nil já fez para a gente aí dos livros, dos CDs também, do grupo, e fora o trabalho que o Nil faz aí na cidade, aí bem conhecido já há muitos e muitos anos, que o Nil é daquelas pessoas que são joseense mesmo, viu, Rodrigo? Joseense, viu? É joseense mesmo. Joseense quando eu falo assim, porque meus filhos nasceram aqui. Mas se for perguntar, eu sou baiano, o pai deles é baiano, né? Então, mas o Nil não. O Nil tem pai, mãe, avô, bisavós, paternos e maternos já eram joseenses, né? Que é difícil se achar. Nil, mas eu tô vendo aqui, Basartes, né? Basartes de 1º a 31 de março lá no Vale Sul Shopping. Então parece que é um negócio bacana aqui, porque o Vale Sul vai ceder espaço para ter esse Basartes. O que, que é Basartes, Nil? Então, o Basartes é uma iniciativa de do Gilberto Marques, que é meu parceiro, e minha também, de divulgar os artistas regionais, da cidade e aqui da região. E sempre que possível associar a essa arte a uma ação social. Né? Que nesse caso aqui, nessa situação, vai ser uma ação animal, né? Que a gente pretende arrecadar ração, que a gente vai compartilhar com os cuidadores e tratadores aí dos nossos irmãozinhos aí. Certo. Né? E apresentei essa ideia para o pessoal do Vale Sul. Eles abraçaram essa ideia, tanto que a realização é do Vale Sul Shopping. E aqui quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço e agradecer ao Vinícius, ao Wagner José, à Camila, à Luana, o pessoal que nos atendeu e atende com muito carinho. Né? E a ideia aqui, Jorge, nós somos em 13 artistas, cada um com uma técnica diferente, um estilo diferente, uma proposta diferente de arte, e nós estaremos apresentando os originais, vai dar uma média de umas 80 obras originais que serão expostas, e ao visitar, a pessoa que visitar a exposição e levar um saco de ração, no mínimo um quilo, ela vai ganhar uma gravura, ou seja, uma reprodução de algumas obras dos 13 artistas. Isso é reprodução bonita? Essa é a reprodução. Bonita desse jeito aí? Essa aqui eu vou assinar e vou deixar para vocês sortearem aí. Ó, legal. Né? E aí o Sérgio também, o Miguel Sérgio, meu irmão, ele trouxe uma para cada um de vocês aqui, dos apresentadores aí. Então tenho. Certo, que bonito, Nil. Né? Quer dizer, eu já conheço algumas aqui que eu sempre estou vendo o seu trabalho, tem... né? Mas, Nil, nós fizemos 1.000 gravuras. Não vai então, dar. A intenção é, a gente está torcendo para isso. Nos primeiros 15 dias já precisar fazer mais 1.000 para trocar. Deixa eu perguntar assim, para entrar mais na prática. Vai ser aonde lá no Vale Sul? Ali onde sempre tem os eventos? Ali no não, salão, não é na não? Praça vai dos sala. Eventos. Vai ser lá no piso da Avenida Cidade Jardim, onde tem o IEX, o Boliche, naquela praça lá de alimentação que tem no piso. Da entrada da Cidade de Jardim. Certo. Então, a montagem da exposição começa agora na segunda-feira e a abertura vai ser no dia 1º. dia 1º de março, que é sexta-feira, uhum. E nós vamos até o dia 31 de março. É. Então, para mim ganhar uma réplica dessa, eu não preciso comprar quadro nenhum lá, não, né? Não, os originais também estarão à venda. Estarão, não, estou falando, mas... Mas, no caso da gravura, uhum. É uma troca que a gente vai fazer. Você uhum. leva um saco de ração e ganha uhum. uma gravura autografada, certo. Né? E a par disso, as obras estão lá expostas e quem quiser comprar também pode sim, comprar diretamente também. Com o artista também, exatamente. Né? Exatamente. Uhum. Né? Hoje nós temos 3 pontos Basartes, que fica na escola Sigma de Música, tem um uhum. ponto Basartes, onde tem os originais e também os prints, uhum. que lá são vendidos esses prints, tá? Na Casa de Arte e no Café. Aqui na Vila Ema. Uhum. Então, nós temos esses 3 pontos para divulgar o trabalho dos artistas e a venda das gravuras. Uhum. Né? E também nós temos um e-commerce através da Tacion, que é parceiro da sim. gente. Uhum. E essas gravuras também estarão à venda lá. Uhum. Né? Que vai de R$ 35 a R$ 60, dependendo do tipo de papel e formato. Uhum. O link está aqui agora. Enquanto você procura aí... Mas depois eu vou passar. Enquanto você procura aí, assim, a expectativa, sim, porque ela não vai estar ali no salão principal ali, para o pessoal entrar lá e achar isso aí, assim... É uma passagem lá o lugar, onde o pessoal está passando direto? Não, isso aí... nós temos um vídeo, que eu até mandei para o Rodrigo, não sei se vai ser possível exibir aí, mas ele vai ser veiculado o tempo todo no video wall uhum. da praça de eventos. Certo. Né? Uhum. Ah, tá rodando? Tá rodando. Tá rodando. Então, e também nos totens digitais espalhados no shopping. Uhum. Então, durante o mês todinho, isso vai estar sendo divulgado lá dentro. E a gente vai usar as redes sociais também para fazer essa divulgação uhum. desse trabalho. E aqui nós temos, aqui tem 3 criaturinhas aqui que você... Conheceu, né? Conheço duas, pelo menos, né? Duas, Ah, esse aqui do meio já tava... Esse é o mascote. Quando eu conheci, mas ele não me conheceu de vista, porque já era cego quando eu conheci. Ele já estava ceguinho. Uhum. Né? Ele foi embora com 18 anos, uhum. né? O Raí, que é seu amigo, e o Messi, que é seu amigo também. Uhum. Então, aí, essa ação... Esses amigos que ele está falando são os cachorrinhos. São os cachorrinhos, são os amigos cachorrinhos aqui, né? Olha lá. Ração é boa ação. Aham. Uhum. Legal, mas que legal essa atitude de fazer isso, juntar o útil ao agradável, né? Leva. E você já tem para quem que vocês vão doar as ações, assim, essas coisas? Então, nós estamos cadastrando os cuidadores. Uhum. Já tem um pessoal que já está cadastrado. Eu vou deixar aqui o número de contato, pode ligar uhum. direto para mim. Inclusive a Yolanda lá de Uberaba, ela pode também? Pode. Porque a Uberaba, gente só não se compromete em nem levar, não, pra mas para levar ela dá um jeito. Levar ela dá um jeito. Ah, sim, pode. Né? Não, não, não tem problema. Isso uhum. não, certo, porque às vezes ela está ouvindo lá e se interessa, tá vendo, Yolanda? Sem dúvida. Pode entrar na licitação aí também. Então, no primeiro momento, a gente fez 1.000 gravuras, 1.000 reproduções, mas vamos torcer aí para dobrar isso até uhum. o final do mês, né? Aí mais cachorrinhos, mais gatinhos ficaram felizes também com essa doação. Então uhum. é o seguinte, o meu número para contato, e quem tiver interesse em cadastrar, é 981755967. Pode falar de novo, Nil, por favor. 981755967. Então esse é o número para... DDD 12. E tem o e-mail também, né, Nil? E tem o e-mail, que é nilzon, nillzon, @gmail.com. Nilzon, Nil com dois L's. E tem um outro e-mail também, que esse é o direto do Basartes, que a gente está usando, é o nilbasartes, nill, basartes, @gmail.com. Legal. É? Nil, quando vai começar dia 1º, então, vai ser a semana do carnaval, né? É a semana do carnaval. Mas no dia 8 você já pode dar um recadinho pra gente aqui também. Ou ligar, ou dar um pulinho aqui, se der tempo. Claro. Pra chegar claro. E falar como que tá a expectativa, como que o pessoal tá indo, né? Sim, estamos à disposição. Legal. Então, obrigado. Né? Né? Quer falar mais alguma coisa? Algum fechamento? Alguma coisa importante que você sente? Agradecer aqui a oportunidade de a gente junto. Divulgar. Uhum. Tamo junto. Tamo né? junto. E pelo que a gente tem feito já através das redes sociais aí, a resposta tem sido muito boa. Muito uhum. excelente mesmo, né? Então a gente acredita num sucesso do evento. Vai ser sim, se Deus quiser. Okay. E você merece também, que você é uma pessoa batalhadora aí a vida toda, para você e para os outros também, junto, sempre. Obrigado, Nil. Ah, quem entrou aqui para a gente voltar também aqui com o Elbert, foi a Keila Freire, entrou aqui e falou assim, em 86, um piloto foi responsável pela morte de 213 pessoas. Porque estava drogado e sem dormir, há mais de 14 horas. Não poderia ser uma nova dívida contraída nessa vida e não o resgate do passado, por exemplo? Então veja, o que ocorre é o seguinte, nesse caso aí, esse piloto se enquadra nessa questão do suicídio, né? Provavelmente ela deve estar falando do avião lá na Europa que... caiu lá nos Alpes, né? Não era uma coisa esperada, né? O mal não era esperado, mas aí daquele que parte. Causa, né? Vamos por partes, exatamente. Mas, com certeza, aquelas pessoas, a espiritualidade aproveitou aquela perspectiva de desencarne, daquele acidente, e reuniu as pessoas lá para passar pelaquela experiência de desencarne, quer dizer, pelaquela aprovação de desencarne. Então a gente fala mesmo da passagem dessa mensagem de Jesus que ele deixa pra gente, né? O mal é necessário, mas ai de por quem vem o mal, né? Porque o que que acontece? O mal é necessário para se aproveitar essas coisas para as pessoas passarem por essa provação. Agora, ninguém está mandando ninguém provocar o mal. Teve gente que provocou o mal. Aí nós estamos vendo gente sendo presa lá em Brumadinho, todas essas coisas assim, porque foram incompetentes, né, na manutenção daquelas barragens que aconteciam ali. Se tem culpado, o culpado tem que pagar. O mal pode acontecer, mas quem provocou o mal também vai responder por isso. Então... Tanto na justiça... é humana, na justiça dos homens, como na justiça divina também. Né? Nós sabemos, quer dizer, a doutrina espírita nos fala que o mal, e mesmo Jesus, né, é necessário. Ele tem consequências, gerando progresso, gerando, na verdade, uma melhora posterior das condições de vida, das condições das pessoas. Uhum. Né? Mas, realmente, quem provocou assume uma dívida com a sua consciência e com as consequências dos atos. E ela vai ter que realmente se reencontrar, se harmonizar novamente com a sua consciência e reparar as consequências dos atos. Né? Não vamos, a gente também, você vê que é interessante, Albert, quando a gente fica falando sobre isso, porque a gente também só fica vendo as catástrofes, né? A gente só vê as catástrofes. Então, quem provocar a catástrofe tem que responder, o piloto que foi incompetente no avião tem que responder, quem foi incompetente lá na manutenção lá no Rio de Janeiro com aqueles meninos, vai ter que responder dos dois lados, né, o que a gente está dizendo. Mas, e aqueles que a gente não presta atenção? E os políticos, por exemplo, que com ações que eles tomam, eles matam quantas pessoas aí? São coisas que a justiça divina está vendo que a gente não enxerga às vezes, né? Não, com certeza. Nós mesmos, né? Nós também. O tempo todo, sem querer ou querendo, cometemos uma série de... temos práticas que, na verdade, têm consequências danosas para o nosso planeta, para as pessoas que estão em volta, para o descaso, né? Por exemplo, essa consequência, esse problema aí de Brumadinho, várias pessoas viram que tinha um problema, que estava, a situação não estava boa, mas se calaram. Quer dizer, tudo isso mostra... um amadurecimento dessas pessoas, quer dizer, espera-se, né? Espera-se que nós cheguemos num determinado estágio evolutivo que nós vamos olhar atentamente para as consequências dos nossos atos e não nos abster de tomar posições. Que é isso que ocorre. Muito do nosso mundo, a melhora, depende de cada um de nós nos engajarmos nas mais assim, promissoras causas. O mundo só vai ser transformado quando nós fizermos a nossa parte, em todos os sentidos, não é mesmo? Com certeza. Rui? Aqui tem uma pergunta. As mortes coletivas podem mostrar alguma coisa avançando? Eu não entendi a pergunta. Não, as motos coletivas, nós já falamos isso aí no começo, né? Pode gerar. Pode ter progresso com o aprendizado, sim, né? Com certeza. Na verdade, eu citei o exemplo do Chile, como ela é um instrumento de comoção, ela abala a sociedade, abala a estrutura da sociedade, que reage para evitar, com medidas que possam evitar que ela ocorra, né? Normas aprimoradas, mais melhor forma de lidar com determinadas situações, ou seja, é importante. Ali também tem mostrado para a gente uma série de exemplos de solidariedade. Aqueles bombeiros lá mineiros estão sem receber. É verdade. E estão lá se dedicando. Uhum. Aqui de São José saiu um grupo para ir trabalhar lá como voluntário. No começo eles estavam usando roupas úmidas do outro dia, né? Quer dizer, não tinha como lavar aquelas roupas. Hoje tem um monte de máquina lavando a roupa, secando, colocando tudo certinho, para que os bombeiros tenham condições de receber uma condição melhor para trabalho. Então a gente vê que dentro dessas coisas todas ruins, tem também a solidariedade, né? Com certeza. Olha, está na hora de começar a acabar. Vamos para os nossos... Olha, teve dois sorteados aqui. E também, Rodrigo, ao invés de nós sortearmos o livro, acho que nós vamos sortear os quadros aqui do Nil. Certo? Pode sortear dois, né, Nil? Pode ser. Pode ser dois, né? Aqui, então, os quadros que o Nil trouxe, né? Eu falo quadro, mas é gravura, Nil? Como é que chama isso? Gravuras, né? Mas são lindas. Nós vamos sortear duas, então. Tá. Para esses dois sorteados de hoje. E depois a gente pega e deixa, você deixa com pode pôr dedicatória atrás, né? Sim. E mas pode retirar lá na Casa do Caminho também. Que o Nil deixa aqui com o Rui e o Rui deixa lá depois. Sim. Jorge, nós temos que falar que amanhã haverá um brechó lá na farmácia comunitária, na rua Jorge Barbosa Moreira, 352, das 8 às 12 horas, tudo a R$2. Legal. Olha, recebemos muitas roupas, então tudo a R$2 para as pessoas a partir das 8 horas irem lá adquirir para ajudar a farmácia a continuar seus trabalhos de 39 anos. Rui, tem um endereço aí fácil da farmácia? É rua Jorge Barbosa Moreira, 352. Rua lá, Jorge Barbosa Moreira, 352, que fica ali na Vila Ema, né? Vila Ema. Que ali é considerado Jardim Apolo, mas é Vila Ema. Então, olha, R$2 lá, brechó, né? Aproveita, a farmácia tem bastante movimento e precisa da nossa ajuda também, sempre a farmácia, para manter esse serviço aí eficaz que faz aqui na nossa cidade, aí, gratuitamente, para todos que necessitam. Vamos então falando aqui que os ganhadores, deixa eu colocar aqui a música de sorteio, do Rodrigo. Vão ser sorteados, então, duas gravuras aqui muito bonitas que o Nil trouxe de presente pra gente. E quem ganhou uma foi o Wilson Giraldi. Olha, legal. O Wilson e a Keila Freire. A Keila lá do Semajode, né? Santa Maria João de Deus. Então, Wilson e Keila, vocês podem retirar a partir de amanhã às 13 horas lá na livraria Casa do Caminho. Vocês podem retirar as suas gravuras lá. A livraria Casa do Caminho, que fica na rua Helena Mascarenhas, número 115, né? Fica no fundo mesmo do Centro Espírita Casa do Caminho. Rua Helena Mascarenhas, 115, aqui no Jardim Bela Vista. Então nós vamos deixar as gravuras lá. O Nil vai fazer uma dedicatória atrás da gravura para vocês. Isso aí é muito bacana. Quem quiser pode ir lá no Bazar, no Vale Sul, de 1 a 31 de março, levar um quilo de alimento e ganhar um quilo de alimento para animais, né? Um quilo de ração para animais e ganhar uma gravura lá também, né? Mais outro agora, os nossos aniversariantes. Aí, aniversariante, esse ano, o Nil convidou você para ir no aniversário dele, Rui? Convidou você, Rodrigo? Só balança a cabeça também, não? Como diz a... Parece que ele só chamou os amigos dessa vez. Como diz lá na minha cidade, nem tchum ele. Eu fui convidado, eu não fui, mas eu fui convidado. Ele convidou todos os amigos. Então, se não convidou vocês. Então, não vou nem falar nada a resposta, né? Pra vocês, o que aconteceu. O Nil fez aniversário, ó. Dia 21. O Nil fez aniversário. E a Neuza, esposa do Nil, fez dia 22. Por isso que é uma festona danada, que eles falam que é os dois já de uma vez. Entendeu? Geralmente eles fazem assim, de meia-noite, assim, pra dar certo os dois juntos, né? Assim, faz aniversário. Dia 23, a Paola Correia, do Paulo de Tarso. Dia 25, a Fátima da Silva, também do Paulo de Tarso. Dia 25, também o Piero Maia, do Paulo de Tarso. O programa do Vivência Espírita deseja paz e alegria em seus corações. E quem faz aniversário hoje é a minha sogra predileta, Ana Maria. Camila já foi embora, mas quando o cara fala sogra predileta, quantas sogras você tem? Eu não tô entendendo. Também que a Camila foi embora, nem ia ver. É sinal que tem mais. Tem, né? Mais, é, tá vendo? Né? Você não podia ficar sem essa. É a minha predileta porque é a única, né? Tá bom. Não vai fugir da história, né? Mandar lá um parabéns pra ela. Ela disse que vai fechar a rua lá. Se você não foi convidado também, você toca. Depois dessa você não vai ser convidado. Você que vai ficar de fora. Tá vendo que dá não colocar direito as palavras? Ele que vai ficar de fora nesse aniversário dela. Você vai ver só. Né? E na casa do Nil não teve festa, não. É brincadeira, tá muito envolvido com o bazar. Esse ano ele não pôde fazer a festa. Né? Vai ficar pro ano que vem em dobro. Essa festona aí dele, né? Paz e alegria em todos os corações, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Só falando aqui que depois nós vamos colocar pra encerrar aqui a música do Grupo Castelã, Um Lugar Feliz, né? Pra encerrar depois, que a gente já vai se despedindo aqui. Tudo de bom pra vocês. Paz e alegria em todos os corações. Rui? É, nós temos que agradecer a presença aqui do Miguel, do Nil, do Inácio, que tá na a técnica de som, do Beto, da Camila, da Graça, do Silvio e do grande Francisco, né? Um bom dia para todos. E agradecer aqui também a todos, vou mandar a câmera aqui, agradecer aqui a todos os ouvintes, vocês que participaram aqui, entraram, às vezes abrilhando o nosso programa. Ah, pedindo desculpa também às pessoas que a gente não pôde ler as mensagens, como a Irene postou uma mensagem aqui também. A Irene falou que vai estar lá, hein? Lá em São Vicente. O Rafael Brizante, a Keila, a Beatriz de Paula Porto participou aqui com a gente. Trajano mandou uma mensagem. A Tina Neca, a Tanara mandou outras mensagens aqui pra gente também. A Maria Cristina Meirelles, a Cláudia Patrícia, a Alessandra Martins, o João Luiz Cassal, que estava ontem com a gente também. A Cláudia Patrícia. E todos vocês que também mandaram mensagem aqui no WhatsApp, a gente pede desculpa. O Wilson Geraldi deixou uma mensagem aqui também, o Euripides Castro Júnior, a Universidade da Alma, o Assuíris, que disse que está na missa, mas quando voltar da missa ele vai assistir o programa, o José Manuel, o Adolfo Mazala, que deixou aqui recado, o Ed Moreno, a Cláudia de Oliveira, o Marcos Gael Gama, que sempre participa com a gente, a Tânia e a Fofinha, né? Lá de Aracaju, que deixou aqui também mensagem. A gente agradece a todos vocês, pedindo desculpa por não poder ler as mensagens, por não ter tido tempo. Aqui o Forcato deixou uma mensagem também. E até o próximo programa. Agradecendo também ao evento que teve lá, vou até mostrar o livro aqui da Cléo, né? Cartas para Luana, que é da Cléo e da Lu Pinheiros, que lançou aqui pela editora Dionise, que foi um sucesso o lançamento do livro ontem lá no hotel aqui em São José dos Campos. Então, até o próximo programa, às 8 horas, agradecendo também ao Elbert para pedir para fazer as suas finais, conclusões. Eu queria agradecer aí a Rui, ao Jorge, ao Rodrigo, prazer grande estar aqui, tá? É sempre uma alegria muito grande e sucesso pro programa, viu? Obrigado. Graça, poder fazer para a gente a prece de encerramento, por favor. Então vamos nesse momento agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Divino Mestre, aquele que sempre nos ensinou que há muitas moradas na casa do meu Pai. E para chegar a essas moradas, sabemos que precisamos nos melhorar cada vez mais espiritualmente, saindo do átomo e virar sermos arcanjos. E para isso, Senhor, temos os intervalos das mortes, que a morte não existe, e as reencarnações para os nossos crescimentos espirituais. Te agradecemos por todo esse conhecimento que está para todos, não só para os espíritos, mas todos aqueles que querem buscar conhecimento para chegar à sua evolução A cada reencarnação que nós somos agraciados pela gratidão do nosso Pai que está nos céus. Termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!